São 28 de vida em rima, contrariando a estatística. Parte da massa que superou os traumas nas batidas. Tanta despedida, nunca imaginaria que isso um dia me afetaria. E os pretos são feiticeiros, leitores de estrelas. Somos bruxos que assombram quem tem tudo de bandeja. São cores e valores, as cartas estão na mesa. Na selva eu sou gorila, Bangkok pro seu quintal sou muita treta. Eu sou mais um Silva, com as referências relíquia. Eu sou funkeiro, maloqueiro e também sou pai de família. Meu verso ilumina, onde seu flash não brilha. Sincero e verdadeiro, nós é a mesma fita. Só te entregaram ódio, querem te ver de sorriso. E o raciocínio ainda é lógico, sempre quiseram isso. Mas enquanto existir um dos nossos revoltados, vai ser menos um boyzão que vai dormir bem sossegado, Joe. O farda é foda e foda é o fato. Querem que eu me desculpe por ter vencido obstáculo, porque sua desacato e eu não devia ser assim. Se eu fosse inofensivo, vocês já tá pisando em mim, né não? Por isso mesmo eu boto pra embaçar. Não vou querer papel de vítima por sentir medo. É, sujeito a erro todo mundo tá, mas quem escolhe ramilar paga mais caro preço. Nós já sabemos onde esse roteiro dá, com o estômago vazio e a mente corroendo. E quantos sonhos nossos vão assassinar apenas por não aguentar ver os pretos vencendo. Aquele que não aprendeu com a doida tem a mente de criança, é. E se pergunta por que não avança, não sabe lidar com o caos como que lida com a bonança. Seu sonho e seu pesadelo é ódio em sede de mudança. Nós quer plantar esperança pra ver os menor motivado, pensar mais no futuro, deixar o 12 de lado. Um pouco de autoestima, saber olhar pros fatos, que cê é de onde cê vem, no fim das contas é só um marco. Eu sei, é, eu vejo nos seus olhos essa tristeza, essa sensação de incapacidade, ró. Mas eu te falo no papo com mó certeza, te fizer acreditar, mas essa porra não é verdade. De você eu quero coragem, mais força pra resistir, é. Foi pra você que eu escrevi essa daqui. De onde estiver, então se permita ouvir, que é sobre sobrevivência antes de papo de MC, falou? Por isso mesmo eu boto pra embaçar. Não vou querer papel de vítima por sentir medo, é. Sujeito a erro todo mundo tá, mas quem escolhe ramilar paga mais caro preço. Nós já sabemos onde esse roteiro dá, com o estômago vazio e a mente corroendo. E quantos sonhos nossos vão assassinar apenas por não aguentar ver os pretos vencendo. Por isso mesmo eu boto pra embaçar. Não vou querer papel de vítima por sentir medo, é. Sujeito a erro todo mundo tá, mas quem escolhe ramilar paga mais caro preço. Nós já sabemos onde esse roteiro dá, com o estômago vazio e a mente corroendo. E quantos sonhos nossos vão assassinar apenas por não aguentar ver os pretos vencendo.